Salvador, o gol no 6193. Boa noite, Safe Dex Way, autorização Brasília. Salvador, muito boa noite, Chave Jet 6722, que agora não fechou. Alfa Juliette 04, Chave Jet 6722.

0073 is cleared to Frankfurt via Puka and Supra transition. Upper Zulu 10 to November Tango Lima, Upper November 873 to Intoy. Flight level 290 and squawk is 5146 Condor 077. Condor 077 after departure left turn. And after he falls by plan route, Condor 077. Wilco, Condor 077. Autorizado a interceptar o 2224. Passaredo 2224, desça para 2000 pés, ajuste 10106. Autorizar no sinal ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. 2000, no será estabilizado localizador 224. Tá, 3662, desça para 3000 pés, ajuste no 096. 3000 pés, no 096, tá, 3662. Voo no 398, desça para 4000 pés, ajuste no 015. 4000 pés com 1015, igual no 398. Meio no 3, colador 53, controle 120, decimal 8. Aqui 1208, boa noite, meio no 3. Controle Salvador, boa noite, gol 1613. Gol 1613, contato radar, saída água, suba e mantenha nível de voo 360. Afirmativa, ascensão 360 na Arbor, gol 1613. Controle de Salvador, boa noite, TAM 3858, tem informações aí, TAM 3858, acione identificação, chegada Mari, disponível de voo 050, ajuste no 015. 050, no 015, TAM 3858. No localizador, 2224. Passaredo 2224, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 1862. 3662, desça para 2000 pés, ajuste 10106. 2000 pés, TAM 3662. 16 agora. Afirmo, TAM 3662. 62. 2224, no check-train, autorizado pouso no 0, vento 070 graus, 109. Baixei para voo, autorizado pouso no 0, 2224. Tan 3662, reduza a velocidade para 1970 nós. Reduzindo Tan 3662. T-662, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizando localizador. Reporte estabilizado, 3662. Gol no 398, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 com 1.016, o gol no 398. Tá 3662, complete a final, chame torre 118, decimal 6. Chama torre 186, tá 3662. Salvador, boa noite, Tan 3662. Tan 3662, continua a aproximação, a faixa está travada. Sente, 3662. Gol 1398, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no meio, autorizado final ILS X-Way, reporta estabilizando o localizador. 2.000 autorizado, reportará o gol no 398. Tan 3858, desça para 3.000 pés, ajusta no 0 no meio. 3.000 pés, no 0 no meio, Tan 3858. Passaria 2224 no solo 59, solo 121 no solo 9. 209. Fala, boa noite, passaria do 224, quebrando. Muito boa noite, informação de Ray, transfere. Gol 1884, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 10 no meio. 050, Mari 10 no meio, gol 1884. Gol 1613. Chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. Controle, desculpa, poderia confirmar para o 1613? Gol 1613, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. Afirmativo, Recife, 1260, 1288. Boa noite, grato, 1613, da Gol. Juliette, bota 1 no 4, 2, 2, 2, 4.